tava bebendo, enquanto cê tava saindo, beijando 1 milhão de bocas, tava tudo lindo. Enquanto eu tava no meu canto, enquanto eu tava disponível, você passava do meu lado, eu era invisível. E mas agora que eu tô bem, agora que eu já tenho alguém, aí você vem só pra bagunçar minha mente, pra fuder com a minha vida, pra saber se ainda te amo. Aí cê liga e protesta meus sentimentos, força uma recaída, ferra meu relacionamento. Aí cê liga, aí cê liga. Ó, Ruedeira, garçom, traz cachaça pro baile, eu quero me embriagar. E mais agora que eu tô bem, agora que eu já tenho alguém, te amo. Aí cê liga e protesta meus sentimentos, força uma recaída, ferra meu relacionamento.